Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então hoje nós estamos aqui encerrando esse curso do Louis Lavelle e eu vou usar como tema desse curso um texto que eu já comentei no seminário de filosofia, mas que aqui, ao qual aqui eu vou dar um uso um pouco diferente. É um texto que é altamente significativo, porque faz parte do primeiro livro do Louis Lavelle, Dialética do Mundo Sensível, onde já aparecem todas as teses fundamentais que ele vai desenvolver ao resto da sua vida, tese ao qual ele dará expressões cada vez mais claras e mais detalhadas, mas sem mudá-la em substantivamente nada. Eu vou ler esse texto e interromper e comentar, vocês podem acompanhar aí. O texto chama-se A Afirmação do Ser Absoluto, que é tirado do prefácio do livro A Dialética do Mundo Sensível, publicado em 1921. Mais ainda? Aqui tá bom? Então, mas se desligar o ar-condicionado, nós vamos morrer aqui dentro. Tá bom. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Hã? Melhorou? Tá bom. Um minutinho só. Só que antes de entrar nesse texto, eu vou ler um paragrafinho do livro De l'intimité spirituelle, que introduz o tema deste capítulo aqui. Ele diz: não há problema que tenha tanto solicitado a atenção dos filósofos quanto aquele do primeiro termo. Ou seja, o primeiro termo de cuja definição decorrerá todo o restante, vamos dizer, das investigações filosóficas. Isso é o termo fundamental, o termo que abrange tudo, o termo mais universal, mais básico, que expressa o princípio de todas as coisas. Também é usado no sentido lógico, quer dizer, o primeiro termo de uma dedução, de uma cadeia lógica. E, no entanto, sabemos que esta expressão encerra uma espécie de contradição, pois o primado que lhe atribuímos implica já uma subordinação da reflexão a uma ordem temporal, ao passo que esta ordem temporal mesma está ainda em questão. Ou seja, se procuramos, vamos dizer, uma origem de todas as coisas, estamos então supondo uma ordem temporal. Não é isto? Mas a existência desta ordem temporal mesma ainda não está demonstrada. Se esse termo é o primeiro, tá certo? E é dele que decorre todas as coisas, se ele é o princípio de todas as coisas, então é necessário que a ordem temporal esteja encerrada nele. Tá certo? Portanto, e a afirmação desse primeiro termo não pode dar por pressuposta a existência de uma ordem temporal. Ela mesma teria que ser demonstrada a partir dele. Então você entra aí num loop, num curto-circuito, né? Mas essa antinomia será superada se nos recordamos que, sob o nome de primeiro termo, não entendemos nada mais do que esta presença pura, da qual nenhum dos instantes da sucessão pode ser separado e sem a qual nenhum deles poderia ser pensado. Ou seja, só é possível você pensar um primeiro termo em metafísica, um princípio fundante de tudo, se você tomar isto no sentido da pura presença do ser, que, segundo Lavelle, é a primeira e a mais básica experiência que nós temos e que independe da existência de uma ordem temporal. Ou seja, desde que você acordou nesta existência, você nunca esteve no nada. Você sempre esteve imerso, tá, no oceano da existência. No oceano da existência, compreendia tudo indistintamente. Todas as distinções entre o antes e o depois, entre sujeito e objeto, entre causa e consequência, aparecem desta presença. Se não houvesse a presença do ser, nada disso seria pensável. Então ele diz, só há uma maneira de você colocar um primeiro princípio, é você colocar a presença do ser como o início de toda a investigação. Né? Muito bem. Daí diz ele aqui, a noção do ser puro é o objeto primitivo da meditação filosófica. No entanto, parece que ou essa noção é inacessível, como sustenta o fenomenismo ou fenomenalismo, é a teoria, por exemplo, kantiana ou positivista, de que tudo que é acessível a nós são os fenômenos ou aparências. Fenômeno vem do verbo grego phainestai, quer dizer parecer ou aparecer, quer dizer que é aquilo que está, de algum modo, diante de você. Você só tem, então, acesso a essas aparências, sem que nada lhe garanta que há algo por trás dessas aparências. E se houver algo por trás, é inacessível, então não adianta insistir nisso. Parece que essa noção é inacessível, como sustenta o fenomenismo, ou ela possui um caráter geral e vazio. A afirmação da existência seria, então, uma afirmação indeterminada. Todo conceito em lógica contém dois aspectos, a sua compreensão e a sua extensão. Compreensão ou abrangência é o conjunto das notas que definem o objeto. Por exemplo, o homem, animal e racional. Então, você tem a definição de animal, você tem a definição de racional, você junta os dois, você criou a definição de homem. E a extensão é o conjunto dos entes a qual aquela definição se aplica. Todos nós e o restante da humanidade. Então, a compreensão são as qualidades definidoras e a extensão é a quantidade dos entes abrangidos, por exemplo, todos aqueles que caem dentro da definição de homem, da definição de cavalo, da definição do que quer que seja. Então, como a extensão da noção de ser abrange tudo o que existe, inclusive aquilo que existe só imaginariamente, o que existe só como hipótese, então significa que esse conceito não tem compreensão, ele não tem conteúdo. Entenderam o raciocínio? Então, a noção do ser é tão universal, que ela abrangendo tudo, ela não tem definição, então é um conceito vazio, por assim dizer. E por ser um conceito vazio, é que abrange, pode abranger tudo. Isso é uma objeção clássica, já muito antiga. A afirmação da existência seria, então, uma afirmação indeterminada, implicada, sem dúvida, em todo conhecimento, mas imprópria a constituir um conhecimento particular. Ou seja, você, a noção do ser é tão universal e tão abrangente que não se pode ter desse ser nenhum conhecimento, só se pode ter conhecimento dos entes particulares que estão, então, abrangidos na noção do ser ou na noção de existência, que é a mesma coisa. Não haveria uma espécie de contradição em querer conhecer o ser daquilo que é anteriormente às formas particulares que ele reveste, a potência mesma da afirmação, independentemente das relações que ela estabelece? Então ele está perguntando se não seria uma contradição você querer conhecer algo do ser antes de conhecer alguma coisa sobre os seres particulares que estão abrangidos na sua definição. De fato, nenhuma doutrina pode evitar a noção do ser absoluto. Quer dizer, mesmo as doutrinas que negam que se possa conhecer algo do ser absoluto, ou negam que esta noção tenha algum conteúdo, não podem se privar, não podem se omitir de usar esse conceito de alguma maneira. Não porque o mundo das aparências suponha, aqui está das aparências, falta um S, botei o S. Não porque o mundo das aparências, né, suponha um mundo real, do qual ele é imagem. Então, esta seria a primeira hipótese em defesa da existência do ser. Nós temos um mundo de imagens, um mundo de aparências, e o ser é aquele ente permanente, estável, infinito, que está por baixo de tudo. Então, é o que a ideia do Parmênides, você tem um mundo não ser, que é onde nós estamos, e o mundo do ser. Então, mas ele diz que a noção do ser absoluto é indispensável, mas não por causa disto. Mas porque as aparências, enquanto tais, possuem o ser ao mesmo título que as coisas que às vezes se colocam por trás delas. Ou seja, se nós vivemos num mundo das aparências, essas aparências existem. Então elas possuem em si o ser do mesmo modo que o suposto mundo real que existe por trás delas e as fundamenta. Quer dizer, se as aparências não existem, se elas não têm ser nenhum, tá certo? Então elas não podem chegar ao nosso conhecimento, nós nada poderíamos aprender das aparências, caso elas não existissem. Pois, se há entre o ser e o nada a linha de demarcação a mais rigorosa, não há em contrapartida graus do ser. Essa é uma das teses fundamentais do Louis Lavelle. Hein? O ser é um atributo que está presente em absolutamente tudo e está presente na mesma medida. Uma aparência não é menos real enquanto aparência do que aquilo do qual ela é aparência. Então, por exemplo, temos aí uma foto do Pedro vestido com o uniforme dos marinos. Isso é apenas uma aparência e não é o Pedro. Mas pergunto eu, esta fotografia não existe? É? Ela existe menos do que o Pedro? Não. Ela, enquanto fotografia, ela é perfeitamente real. Então, não existe graus do ser. Ou uma coisa existe ou não existe. A separação entre o ser e o nada é radical, taxativa e definitiva. Não existe um meio termo entre ser e não ser, uma coisa que é meio existente e meio inexistente. Pode-se conceber todas as diferenças possíveis de riqueza e de dignidade entre os objetos. Então, essas diferenças, por exemplo, você pode tomar a diferença entre uma aparência transitória e momentânea, uma folhinha que o vento balança, né, e a existência eterna e imutável de Deus, por exemplo. Então eu disse, isso não é uma gradação do ser. A folhinha não existe menos do que Deus. Existe uma gradação de dignidade, tá certo? Como é que ele disse? É uma diferença de riqueza. Né? Quer dizer que Deus é mais coisas do que a folhinha que balança, tá certo? Mas a folhinha não é semi-real. Ela é real enquanto tal. Então, quer dizer, não é possível você graduar a noção do ser no sentido de uma coisa ser mais real ou menos real. Esse termo está errado, ele não diria real, ele diria existente. Mais existente ou menos existente. Tudo aquilo que existe, ainda que sob a forma de uma mera aparência ou até de uma mera ilusão, se ela existe enquanto ilusão, ela existe. Por exemplo, se você acredita em dragão verde com bolinhas cor-de-rosa, então esta imagem existe enquanto imagem para você. Um pensamento que você teve, ou você o teve, ou você não o teve de maneira alguma. Então, nesse sentido, ele é perfeitamente real, tão real quanto as montanhas, os planetas, as galáxias, etc., etc., né? Pode-se conceber todas as diferenças possíveis de riqueza e de dignidade entre os objetos, mas a noção de existência é unívoca, quer dizer, ela tem um único sentido em todos os casos onde ela se aplica. Não existe dois sentidos da palavra ser, e, portanto, não existe também gradação, né? Estados intermediários entre o existir e o não existir. Por exemplo, se um processo qualquer, um fato, está ainda em potência, está incipiente, né? Ele já existe enquanto potência, né? Ainda que não tenha se manifestado totalmente, né? Então, é um negócio que eu expliquei para vocês, do passar da potência ao ato, que existe o ato primeiro e o ato segundo, né? Então, toda mulher tem a potência de ser mãe. Então, no momento que ela engravida, ela entra em ato primeiro. E no momento que tem o filho, é ato segundo, quer dizer, completou o processo. Mas a potência de ser mãe existia ou não existia? Ela existia, era perfeitamente real. Então, é no mesmo sentido e com a mesma força que ela, a noção do ser, convém ao sujeito e ao objeto, à consequência e ao princípio, à sombra e ao corpo. Assim, ao sustentar que o nosso conhecimento não é senão um tecido de relações, que seria, então, vamos dizer, a tese do fenomenismo, quer dizer, não há substâncias, não há seres, há somente relações observáveis. Ele diz, ao sustentar que o nosso conhecimento não é senão um tecido de relações, somos forçados a admitir que esse mundo relativo inteiro mesmo se é impossível ultrapassá-lo, mesmo se ele não é duplicado por nenhum outro, não tem uma existência diminuída em comparação com um mundo permanente e imóvel. Ou seja, se nós dissermos que não existem substâncias, não existem seres, só existem relações, tá certo? E por trás delas não existe mais nada, ou se existe é inacessível, ainda assim essas relações ou existem ou não existem. Elas não estão no estado intermediário entre o ser e o não ser, entre o existente e o inexistente, né? Se ele, esse mundo de relações, é frágil e variável, isso são elementos da sua compreensão. Ou seja, fazem parte da definição desse mundo. Né? Uma vez que estes estejam definidos, a existência deve ser-lhe atribuída. Ou seja, se você disse, este mundo compõe-se apenas de relações e aparências. Né? Então, tão logo você sabe o que são essas relações e aparências, você é obrigado a dizer que este mundo de relações e aparências existe, né? E ela não pode ser, ou seja, não pode ser, a existência não pode ser atribuída senão em plenitude. Então, quer dizer, a univocidade e plenitude do ser é uma das teses básicas, né? Ele não nega a noção de São Tomás de Aquino, onde dá a analogia do ser, que diz que a modalidade de existência nossa, ou de uma pedra, né, ou de um fenômeno histórico, ou de Deus, são modalidades diferentes. Ele apenas diz que essa diferença de modalidade, que São Tomás de Aquino explica, não afeta o caráter, vamos dizer, unívoco, né, e pleno da noção de ser. Em todos esses graus, o ser está presente, ou seja, os entes aí abrangidos existem, eles não estão a meio caminho da existência e da inexistência. Nada se ganha em querer considerá-lo como um momento instável na evolução de um pensamento, pois esse pensamento fugidio participa, no entanto, da existência simples. Ou seja, o pensamento passou pela sua mente durante um segundo, uma fração de segundo. Ele ou passou ou não passou. Ele ou existiu ou não existiu. As noções de possibilidade e de necessidade deixam subsistir a existência sem diminuí-la nem aumentá-la. Por exemplo, se você disser, existe uma possibilidade de que haja habitantes do planeta Vênus. Esta possibilidade, ou ela existe ou ela não existe absolutamente, né? Enquanto possibilidade. O possível é a existência de um termo puramente pensado. Ou seja, na hora que você pensou uma possibilidade, ela já existe enquanto tal. Na sua cabeça, pelo menos. O necessário é a existência de uma relação lógica entre dois termos quaisquer. Ou seja, vocês devem se lembrar da lição sobre os quatro discursos, os quatro níveis de credibilidade. Que é o possível, o verossímil, o provável e o necessário. Né? Esses quatro graus não afetam o ser ou a existência. Os quatro refletem coisas que existem. Existem como possibilidade, existem como uma crença geral verossimilhança, existem como uma probabilidade matemática razoável, ou existem como uma certeza absoluta. Mas os quatro existem. Você não pode negar a existência, quer dizer, pouco importa se você está predicando alguma coisa no nível puramente poético, retórico, dialético ou lógico, isto não afeta a existência dos seres referidos. Né? Portanto, a existência supera a oposição clássica do objeto e do sujeito. Ele está afirmando categoricamente que é preciso afirmar a existência do ser antes de você afirmar a existência de um sujeito e de um objeto. Porque se o sujeito e o objeto existem, então eles participam do ser, evidentemente. Portanto, o ser os abrange, né, os contém e não depende deles absolutamente. longe de corresponder tão somente à afirmação da presença de um objeto ao nosso pensamento, ela se volta contra o pensamento mesmo para estabelecê-lo. Isso aqui é uma coisa básica, né? Muitas vezes, ao longo da história da filosofia, se fez esta confusão. Chamar de existente aquilo que se apresenta a nós como um objeto. Vocês lembram da aula que eu dei sobre o negócio do Kant e Marx, tá certo? Em que um deles vai privilegiar o sujeito, e dizer que a existência de uma substância por trás das aparências é apenas uma hipótese incognoscível, tá certo? E, por outro lado, Marx vai afirmar a prioridade absoluta do objeto, isso é, daquilo que nos é acessível, daquilo que nós percebemos como presença material. Não é isto? Mas acontece que, para que algo possa se apresentar a nós como uma aparência, é preciso que nós existamos e que a coisa também exista. Portanto, os dois estão abrangidos no ser, e a noção do ser permanece independente e anterior, logicamente falando, ao sujeito e ao objeto, né? Ainda que não seja apreendida senão por um conhecimento, quer dizer, a noção do ser é o que gera toda a confusão, é isso. Quer dizer, a noção do ser é anterior a sujeito-objeto, e não depende do sujeito-objeto. No entanto, nós só chegamos a ela porque nós a conhecemos, ou seja, porque ela está presente a um sujeito que é nós mesmos. Tá certo? Mas isto é apenas a via pela qual nós a conhecemos e não a natureza dela mesma. O fato de que eu só chegue a ela por um conhecimento não quer dizer que ela seja apenas um elemento do nosso conhecimento e que dependa da nossa mente. É impossível dar-lhe um caráter de pura representação. Representação é aquilo que nós nos apresentamos como objeto. Nós apresentamos a nós mesmos como um objeto, né? Por exemplo, eu olho esta classe, em seguida eu fecho os olhos e lembro dela. Isto é uma representação, não é uma apresentação. Então, se a noção de ser fosse uma pura representação, então estaria simplesmente dentro da nossa mente, ser um elemento do nosso modo de conhecer e não um dado efetivamente existente. Então, ele está dizendo, não se pode reduzir, ainda que a noção de ser só chegue a nós através de um conhecimento, ela não se resume ao nosso conhecimento. Ela vai além dele. E mais ainda, ele diz, longe de corresponder tão somente à afirmação da presença de um objeto ao nosso pensamento, ela se volta contra o pensamento mesmo para estabelecê-lo. Ou seja, a noção do ser, se eu a entendo como a afirmação da presença de um objeto para mim, eu estou afirmando no mesmo ato a existência do meu pensamento. Entendeu? Portanto, eu não posso entender a existência como algo que simplesmente está diante de mim, porque eu estou dentro dela. Isso quer dizer, a existência não pode ser contemplada, o ser não pode ser contemplado por um motivo muito simples. Nós estamos dentro dele. Pois, ao contrário, ela confere a esse conhecimento, tanto quanto ao seu objeto, um lugar no mundo. É a noção do ser que confere, né, um lugar ao objeto e ao sujeito. Ou seja, ambos existem, de algum modo. E se ambos existem, isso quer dizer que um não é apenas uma aparência do outro, o outro não é apenas uma aparência do um. Pode-se conceber múltiplos aspectos da existência, mas não muitas maneiras de existir. Anterior a toda a qualificação, a existência é o termo ao qual se choca a nossa inteligência desde o primeiro dos seus procedimentos. Ou seja, a afirmação da existência é coextensiva com a nossa própria existência. Ou seja, eu não posso pensar nada, não posso conhecer nada, se a existência já não está dada, de algum modo. Né? Tanto a minha existência quanto a existência dos objetos. E, aliás, a própria formação da consciência do sujeito enquanto tal, enquanto distinta do objeto, supõe também a existência. Isso quer dizer que o limite, a fronteira entre sujeito e objeto, é uma zona imprecisa e móvel. Então, quando você observa um bebê no bercinho examinando o próprio pé, o pé para ele é um objeto. Por quê? Porque ele não domina os movimentos do pé. Então, o pé para ele é uma coisa externa. Mais tarde ele vai descobrir que isso faz parte dele mesmo, à medida que ele adquira o domínio. Então você vê como a noção do sujeito e objeto não é um limite definitivo e fixo. Ele é móvel. Então ele depende de alguma coisa. Então, depende do quê? Depende que a existência seja dada. Tá certo? Então, daí aquela frase inicial da presença total, que eu aliás vou até ler para vocês. Há uma experiência inicial que está implícita em todas as outras e que dá a cada uma delas a sua gravidade e a sua profundidade. É a experiência da presença do ser. Reconhecer essa presença é reconhecer, no mesmo ato, a participação do eu no ser. O Mário Ferreira dos Santos expressou isso de algum modo na primeira tese da filosofia concreta, que ele enunciou assim, algo há. Ele deixa esse algo indeterminado. E você vai entender mais tarde que sujeito, a distinção de sujeito e objeto acontece dentro desse algo. Se não existisse nada, não haveria distinção do sujeito e objeto. Anterior, a existência é o termo ao qual se choca a nossa inteligência desde o primeiro dos seus procedimentos. De direito, aqui eu pus em direito. De direito, a noção mesma de sujeito a determina e, em consequência, a supõe. Ela é, para a inteligência, um nó na qual esta se envolve a si mesma. Ou seja, a inteligência tem que se colocar a si mesma como existente para ela poder atuar. Não é somente um termo privilegiado numa cadeia de elementos que se convocam uns aos outros. Ou seja, não é apenas o elemento de uma cadeia dedutiva, de uma sequência de deduções. Não é somente uma premissa, no sentido lógico. Para que o ser se torne uma premissa no sentido lógico, é necessário que alguém pense logicamente. E esse alguém, para pensar logicamente, tem de existir. Portanto, nunca a noção do ser pode ser colocada apenas como uma premissa lógica, como um princípio fundante no sentido lógico da coisa. Como a ideia de existência possui ela própria existência, esta forma um círculo de onde irradiam todos os nossos conhecimentos e ao qual eles convergem para pôr à prova a sua realidade. Ou seja, a ideia de existência, tão logo eu a penso, ela começa a existir para mim, ela entra na existência também, tá certo? E é aí que ela pode se tornar uma premissa lógica. Primeiro, a ideia de existência tem de existir para que depois eu possa fazer uso dela como premissa do raciocínio lógico, tá certo? E daí usá-la como critério para separar o existente do inexistente, e para distinguir, inclusive, os vários existentes. É porque a ideia de uma ideia é ainda uma ideia que toda ideia nos entrega, desde o primeiro lance, sua essência intelectual. E é porque, por ser uma ideia, a ideia de uma existência é ela própria uma existência, que a existência nos é dada como uma coisa e não somente como uma efígie de uma coisa. Ou seja, o conceito de existência nunca pode ser um mero conceito, porque ele tem de existir também. E este, vamos dizer, é o grande problema das pessoas que querem analisar tudo isso apenas usando os instrumentos da lógica. Por quê? em lógica, não existe o existente e o inexistente, o real e o irreal. Em lógica, tudo é hipotético. Toda a estrutura da lógica é baseada em hipóteses. Se isto, então aquilo. Então, a lógica é a ciência das conexões entre juízos e conceitos. Isso quer dizer que ela não há nenhuma maneira de, através da lógica, você penetrar na esfera da existência real. A lógica pressupõe, então, vamos dizer, a afirmação da sua própria existência, em primeiro lugar. Existe um pensamento lógico. Ele existe realmente. E esta, a existência de um pensamento lógico não pode ser determinado simplesmente por uma dedução lógica. Não pode ser a simples conclusão de um pensamento lógico. Ela tem que ser anterior a isto. Isto quer dizer que a existência, claro que você pode fazer um raciocínio lógico sobre ela, é certo? Mas ela nunca pode ser a simples conclusão de um raciocínio lógico ou um elemento de um raciocínio lógico. Ela é um elemento de experiência, não de dedução. Quer dizer, ela está dada de antemão como existência. E, aliás, a própria existência do pensamento lógico tem de estar dada para que você possa raciocinar logicamente. Se não existe pensamento lógico, você não vai fazer raciocínio lógico algum. Quer dizer, a possibilidade, o raciocínio lógico tem que existir, no mínimo, como uma possibilidade que é anterior ao seu exercício. O sentido do cogito cartesiano é... Bom, aqui quando ele diz a existência não é dada como uma coisa e não somente como uma efígie, quer dizer, como uma representação de uma coisa. Claro que eu posso fazer uma representação dela e raciocinar a respeito dela, mas para eu fazer isto, é necessário que ela não seja só uma representação. Senão eu não estaria fazendo um raciocínio lógico, eu estaria apenas pensando que faço um raciocínio lógico. E pensando que penso e assim por diante. Isso se diluiria completamente. O sentido do cogito cartesiano é fornecer a primeira determinação e, segundo o idealismo, a única determinação inteligível da existência pura. Ou seja, Descartes funda esta escola de pensamento, que mais tarde se chamará idealismo, para a qual o ser verdadeiro, o ser fundamental, é da ordem do conhecimento, é o sujeito. O sujeito é, por assim dizer, o eixo da realidade, segundo o idealismo. Mas o pensamento, ao descobrir a sua própria existência, descobre a existência em geral que ela limita. O pensamento, quando ele se descobre a si mesmo, ele descobre também o que não é ele. E a fronteira entre as duas coisas. O simples fato de que Descartes, ele diga, por exemplo, que as suas sensações, as suas imaginações, as suas fantasias, etc., são todas duvidosas, mas que o eu pensante em si não é duvidoso, ele já estabeleceu um limite entre o que é ele e o que não é ele. Quer dizer, o eu pensante é o certo e o resto é tudo duvidoso. Eu digo, bom, então são coisas diferentes. Ou seja, o eu só se descobre na medida que descobre o que não é ele também. E o princípio pelo qual ele se estabelece é transcendente em relação a ele. Ou seja, na hora que o Descartes diz, eu penso, logo existo, esta existência não é limitada pelo pensamento. Ele está atribuindo ao pensamento uma característica que o transcende. Ainda que o pensamento fosse o único ser existente, ele, para se afirmar como existente, ele tem que ser algo mais do que mero pensamento. Ele tem que ser um pensamento real, algo que efetivamente aconteceu. E o efetivamente, aquilo que efetivamente acontece, não pode ser apenas a ideia de que algo aconteceu. Ou seja, para ele pensar, ele tem que pensar realmente e não somente pensar que pensa. Tem até o versinho do Augusto Maier, diz, quem pensa, pensa que pensa, vai se ver, não é ninguém. Então, aconteceria isso ao Descartes, se ele apenas pensasse que pensou. Quer dizer, se a existência do cogito a existência do eu pensante fosse apenas um pensamento, não teria sentido apelar aí à noção de existência. Então, por isso que ele diz, o princípio pelo qual esse eu pensante, esse ego cogitans do Descartes se estabelece, o transcende. Ou seja, ele atribui a si mesmo uma característica, uma qualidade, tá certo? Que não está contida nele mesmo. Então, o pensamento não existe como mero pensamento. Por quê? As imaginações, as sensações, etc., tudo aquilo que ele pôs em dúvida, né? Quando ele duvida, ele está duvidando da existência dessas coisas. E, no entanto, ele as teve como pensamentos. Se eu tenho uma sensação, é porque ela chegou à minha mente, de algum modo. E eu posso colocá-la em dúvida. Mas, como diz ele, não posso colocar em dúvida que estou colocando em dúvida. Isso quer dizer que entre o pensamento, por exemplo, de você ter sentido frio ou calor, ou de se lembrar da sua mãe, não é certo? No Dia das Mães, entre estes pensamentos e o pensamento de que você está pensando isso, existe uma diferença de qualidade. Este aqui tem a existência necessariamente, e aqueles não. Aqueles podem ser meros pensamentos. Então, o cogito ergo sum não é somente um pensamento, é uma ação que um sujeito está praticando efetivamente. É? Então, nesse sentido, ele tem um atributo da existência, que necessariamente o transcende, porque se fosse mero pensamento, seria igual às imaginações, às sensações, às emoções, a tudo que ele colocou em dúvida. Então, é evidente que Descartes não percebeu o que aconteceu naquele momento, porque se ele tivesse percebido, ele teria chegado já à mesma conclusão do Lavelle. Mas ele para a meio caminho. Ele afirma a existência do eu pensante e, daí para dentro, ele não sabe qual é o próximo passo. Tanto que ele acredita que, para ele saltar de dentro desse ego cogitans para um mundo exterior, ele precisa de uma ajuda divina, precisa de uma garantia divina. Quando seria o caso de você perguntar, mas peraí, mas de onde você tirou esse Deus? Deus não era somente um pensamento que você tinha? Tá certo? Quer dizer, essa prova dele é muito capenga, na verdade. Então, agora, se o Lavelle estivesse lá, ele diria o seguinte: eu sei onde está esse Deus. Ele está na existência que você atribuiu ao eu. É só você analisar a noção de existência e você descobrirá que lá dentro tem Deus. Portanto, a noção de Deus não seria uma coisa externa, um recurso externo, uma espécie de fita adesiva que ele catou às pressas para colar o eu pensante ao mundo exterior, mas seria um elemento, vamos dizer, que abrange o eu, né, na medida em que faz parte da existência, e a existência transcende o eu. A existência parece, então, uma noção universal, mas estéril, que podemos aplicar indiferentemente a todos os termos que houvermos definido, mas que, em si mesma, é objeto de um juízo tautológico análogo àquele que formulavam os eleatas, o ser é ou não ser não é. Certo? Se você disse isso, bom, esse é um juízo tautológico, né? Isso é como um professor que eu tinha de física que explicava que movimento retilíneo uniforme é aquele movimento que, além de ser retilíneo, é também uniforme. Você dizer que o ser é, na verdade, é não dizer nada. Admitir-se-á ainda que a obra do conhecimento a supõe, já supõe a existência, mas com a condição de passar imediatamente além dela. Os conflitos de doutrina, com efeito, não começam senão quando queremos determinar a natureza dos objetos aos quais essa noção convém. Ou seja, todas as discussões filosóficas giram em torno disso. A que devemos atribuir a existência, né, e quais devemos impugnar como inexistentes? O que existe e o que não existe. No entanto, se a considerarmos na sua pureza e na sua universalidade, a existência não é abstrata. Em lógica, existência ou ser são conceitos abstratos, evidentemente. Mas não quer dizer que a existência em si mesma seja abstrata, porque só existe abstração no nosso pensamento. Né? E se, vamos dizer, a existência fosse abstrata, ela não seria senão um pensamento que eu tenho, e nesse sentido o pensamento não poderia ser dito existente. Está entendendo? Você se fecharia de novo no círculo cartesiano. Ela, a existência, é ao contrário, aquilo que faz de todos os termos aos quais a aplicamos entes concretos e não simples definições. É? Porque se a existência fosse abstrata, tá certo? Tudo aquilo ao qual aplicamos este conceito seria também apenas um conceito abstrato e existiria somente conceitos abstratos e não coisas, e não existência. Portanto, o eu pensante também não poderia existir, ele seria somente um conceito. É? E a famosa conclusão do Descartes, eu penso, logo existo, seria apenas uma conclusão lógica que só existe como pensamento. É? E que não seria, em suma, diferente de nenhum dos outros pensamentos ou estados mentais que ele colocou em dúvida. Então, não resolveria absolutamente nada. Então ele diz, a diferença entre um conceito abstrato e uma coisa é que o conceito abstrato só existe como pensamento e a coisa existe como coisa. E o conceito abstrato da coisa não é a coisa. Então, por exemplo, o conceito de eu pensante não é a mesma coisa que o eu pensante. O eu pensante existe porque tem alguém pensando. E não existe apenas como um conceito lógico. Então, ele diz, em lógica, claro, a noção de existência ou de ser pode ser apenas um conceito abstrato, mas somente em lógica, e não em si mesmo. Quer dizer, a existência é a diferença, por assim dizer, entre o abstrato e o concreto. Tudo que está na existência só existe concretamente, porque se só existir abstratamente, só existe como pensamento. Isso não o torna irreal, claro, mas existe apenas como pensamento. Então, isso é a mesma coisa. Se você vai num restaurante, o sujeito oferece um cardápio e tem lá os conceitos dos vários pratos. É isso que você come? Não, você espera que aqueles conceitos correspondam a algo que não é somente conceito, não é somente descrição da comida. Não é isso? Então, ele diz, se a existência fosse apenas uma noção abstrata, aconteceria exatamente isso. Não haveria a menor diferença entre o nome das comidas e as comidas propriamente ditas. Por incrível que pareça, esse erro, ele é quase universal. Todo mundo caiu nesse problema. É? A existência é a concretidade tomada, ou concretitude, se quiserem, tomada isoladamente. É por um abuso de palavras que consideramos abstrata a ideia adequada do concreto. O que é a ideia do concreto? É a existência, meu Deus do céu. Quer dizer, a coisa existe concretamente e não só abstratamente. Né? Concreto, essa aí é a explicação que eu tive. Eu nunca vi o Lavelle usar isso aqui, mas a gente encontra no Mário Ferreira dos Santos. Concreto vem de cum crescior, quer dizer, aquilo que cresce junto. Ou seja, para uma coisa ter existência concreta, é necessário que todos os seus elementos essenciais, próprios e acidentais convirjam num momento e num lugar. Se faltar um só deles, então não é uma existência concreta, é somente um pensamento. Então, por exemplo, nós todos temos uma ideia do que é uma laranja. É isso, todo mundo sabe. Aliás, o Alessandro ensina que para você distinguir um chinês de um japonês, você tem que pedir para os três falar laranja. Porque se ele falar laranja, ele é japonês. Se ele falar lalanja, ele é chinês. Então, isso quer dizer, todos sabemos o que é uma lalanja, laranja ou laranja. Né? Então, tanto faz esta laranja, tá certo? Estar na semente, estar crescida, estar velha, estragada e podre, ela está no supermercado, ela está no pé, tá certo? Ela custar caro ou barato, tanto faz ela ser maior ou menor, tanto faz ela pertencer a uma ou outra variedade de laranja, tudo isso será laranja. É? Acontece que só o conceito abstrato de laranja é assim. Só o conceito abstrato de laranja pode estar no pé e na prateleira do supermercado ao mesmo tempo. A laranja concreta, ela tem que estar ou num lugar ou no outro. No conceito abstrato, a laranja pode estar na semente ou totalmente crescida. Mas a laranja de verdade, ou ela está na semente, ou ela está totalmente crescida. As duas coisas ao mesmo tempo, não pode. Então, todos esses elementos acidentais, que não fazem parte do conceito de laranja, eles têm que estar presentes para que a laranja seja concreta. Ou seja, é a convergência, vamos dizer, de uma essência com todos os acidentes necessários à sua existência que faz de um objeto um ente concreto efetivamente existente. Ao passo que o conceito abstrato é a definição da coisa separada dos seus acidentes. Onde se opera, se dá essa operação? Na nossa mente. Nós é que decidimos considerar, pensar a laranja independentemente dessas diferenças acidentais. Para que? Para nós obtermos o conceito de laranja. É isso? Então, a ideia abstrata é justamente a ideia separada dos seus elementos variáveis e acidentais. Não é isso? Mas, se você pegar uma laranja concreta, todos esses acidentes têm de estar presentes ao mesmo tempo. Por exemplo, a laranja tem de estar numa fase determinada do seu desenvolvimento entre a semente e a laranja podre. Ela não pode estar em duas dessas fases ao mesmo tempo. Então, este acidente tem de estar presente. Se você suprimir, fala, bom, então, a laranja que não está em nenhuma dessas fases, ela não pode ser comida, ela só pode ser pensada. Está entendendo? Então, esta, vamos dizer, a tremenda importância do fator acidental na existência é o que frequentemente escapa às pessoas. Quer dizer, o Ernest Nagel diz que filosofia é uma coisa para pessoas que gostam de argumentos abstratos. Quer dizer, bom, quem gosta de argumentos abstratos está se proibindo de distinguir entre o conceito e a coisa. Então, ele está chupando o conceito de laranja. Não é isso? E comendo cardápio no restaurante. Pode fazer isso com uma elegância extraordinária. Mas que é loucura. Então, gostar de argumentos abstratos é coisa ou dos retóricos ou dos lógicos, de pessoas que gostam da arte da discussão, que não são necessariamente filósofos. Não é isso? Por exemplo, o Louis Lavelle não gostava nem um pouco da arte da discussão. Ele gostava de ficar picando, pensar sozinho no canto dele. Não é isso? Tem outros filósofos que foram grandes discutidores, mas é uma habilidade secundária. Assim como, por exemplo, vamos dizer, o domínio do idioma, tem filósofos que escrevem mais elegantes, outros que escrevem menos elegantes. Né? Tem filósofos que têm o dom, vamos dizer, das imagens plásticas que fazem você ver a coisa, e tem outro que escreve, o livro parece um conjunto de fórmulas matemáticas. Então, quer dizer, esta habilidade, ela ajuda, mas ela não é essencial à filosofia. Então, definitivamente, a filosofia não se define como uma atividade para pessoas que gostam de argumentos abstratos. Veja, Nagel é considerado o maior filósofo americano vivo. Digo, bom, o maior filósofo americano vivo não sabe o que é filosofia. Ele pode ser muito bom naquilo que ele está fazendo, mas não é filosofia, definitivamente. Fugiram com o meu café? Então, ele diz, é por um abuso de palavras que consideramos abstrata a ideia adequada do concreto, que é a ideia de existência. Então, isso quer dizer que o primeiro movimento, o primeiro sinal da nossa consciência é perceber que estamos dentro da existência. Então, este círculo indeterminado em princípio, ilimitado e, inicialmente, muito confuso. Tá certo? É dentro dele que se introduzirão depois as distinções entre sujeito e objeto, entre, vamos dizer, a aparência e a coisa aparentada, e assim por diante. O círculo no qual se enrolam a existência e a sua prova, quer dizer, a prova da existência está dentro da existência. O círculo no qual se enrolam a existência e a sua ideia, prova, ao contrário, que ela é estranha à abstração, a qual não pode ser anterior à oposição do espírito e das coisas. O processo abstrativo não pode começar antes que haja uma distinção entre sujeito e objeto. Porque onde se dá a abstração? Na mente do sujeito. E da onde ele extrai a ideia da qual ele vai abstrair? Do objeto. Então, se não há distinção do sujeito e objeto, não há um processo abstrativo ainda. Estão entendendo? Então ele diz, tanto a existência quanto a ideia da existência estão ambas envolvidas na existência. Bem mais, a existência no espírito do abstrato enquanto tal força-nos a superar o abstrato mesmo para estabelecer o ser absoluto, qualquer que seja o viés que o conhecimento tente adotar para evitá-lo. Muito bem, se eu consigo operar um único ato de abstração, quer dizer, eu separo, vamos dizer, as laranjas do conceito de laranja, o que está implícito nessa simples operação que qualquer criança faz e permite ela reconhecer a laranja em geral por baixo de vários objetos que parecem laranjas, ou um gato por trás dos diferentes gatos? Ela está separando o necessário do acidental. Isso quer dizer que para ser um gato ou para ser uma laranja, o objeto precisa ter necessariamente certas características. Existem outras características que podem ser variáveis. Não é isso? Então você está colocando aí já a noção de necessidade. Necessidade vem do latim necedo, necedere, quer dizer, uma coisa que não cede, que não pode ser de outra maneira. É a impossibilidade absoluta. Então, se o objeto que você viu não tem essas características necessárias e permanentes de um gato, não é um gato. Até uma aparência de gato precisa ter algo dessas características necessárias, não todas elas, mas até a aparência terá que ser baseada no conceito que abrange os traços necessários. Ou seja, sem essa noção da necessidade, não é possível haver abstração. E a necessidade está separando o quê? O absoluto do relativo. O necessário do contingente. Estão entendendo? Portanto, a afirmação de algum ser absoluto está dada na mais simples das operações de abstração que a mente humana faz. Quer dizer, no instante em que a criança aprende a dar o mesmo nome a dois objetos aparentemente diferentes, que têm a mesma estrutura necessária, como um gato, uma bola, uma laranja, está afirmada aí a ideia da necessidade e, portanto, a absolutidade do ser. Estão compreendendo? Desde o início do conhecimento, encontramos assim uma coisa que é inseparável da sua noção. A existência é inseparável da noção de existência e a noção de existência é inseparável da existência. Ou seja, se não temos noção nenhuma da existência, não temos noção nenhuma do que quer que seja. Portanto, a existência é a primeira noção que nós temos. Não é isso? E, por outro lado, a noção de existência, ou ela foi pensada ou não foi pensada. Se ela não foi pensada, não existe. E a partir do momento que é pensada, mesmo por uma fração de segundo, ela faz parte de si própria, ela faz parte, vamos dizer, da própria existência. Né? E é isso que ele diz, isto é uma intuição intelectual. É isso que se chama intuição intelectual. Você perceber uma coisa, né, cuja noção é inerente à existência mesma desta coisa. No sentido, por exemplo, em que... Santo Anselmo dizia que a noção de Deus implica necessariamente a sua própria existência. Ou seja, para Santo Anselmo, a noção de Deus era uma intuição intelectual. Ou seja, é algo cuja noção não pode ser separada da sua existência. Agora, se você pegar todos os objetos do mundo da nossa experiência, bom, a noção é separável da existência. Não é isso? Então, nós podemos pensar, por exemplo, Napoleão Bonaparte. Ah, Napoleão Bonaparte não existe mais, mas nós podemos pensá-lo. Não é isso? Então, antes de Napoleão Bonaparte aparecer na cena, podia haver um conceito, uma ideia de um comandante militar que unificasse as forças revolucionárias da França e botasse ordem no coreto, né? Então, quer dizer, Napoleão Bonaparte então existia em potência como um conceito, mas ele não existia fisicamente ainda, não é isso? Ou pelo menos não tinha entrado no cenário. Mas a noção de existência não é pensável como um conceito meramente abstrato. Ela afirma a sua existência nesse momento mesmo, porque se eu pensei a noção de existência, bom, esse pensamento começou a existir agora mesmo. Portanto, este pensamento mesmo, ele não poderia existir se o seu objeto não existisse. Se não existisse existência, eu não poderia pensar a noção de existência. Então vocês guardam na sua cabeça esta noção, que é importantíssima, da intuição intelectual. Essa noção vai ser muito importante para vocês entenderem o pensamento de outros filósofos, como Schelling, por exemplo. E, de fato, ela indica menos uma coisa do que o princípio que faz com que todas as coisas sejam coisas, e não somente pensamentos. Mas o caráter mesmo dessa intuição, a impossibilidade de estabelecer uma diferença entre a apreensão e aquilo que ela apreende, leva-nos a admitir que a existência se identifica com a inteligência mesma considerada em seu ato fundamental. E, se ela se distingue da inteligência, é porque num mesmo termo podemos enfocar em turnos o ato pelo qual o estabelecemos e o fato para ele de ser estabelecido. Ou seja, nós conseguimos distinguir, quer dizer, na nossa inteligência, a existência e o fato de que nós a pensamos. Não é isto? Mas o fato de que nós a pensamos não pode ser separado da existência mesma. Então é que existem esses dois aspectos. Existe a unidade estrita do pensamento com a coisa pensada, mas existe também a distinção entre eles. Eles são inseparáveis, mas nós sabemos que uma coisa não é a outra e a outra não é a uma. Eu sei que o meu pensamento da existência não existiria fora da existência. Não existiria se a existência não existisse. Tá certo? Mas eu também compreendo que a existência não é o meu pensamento. Eu entendo que o meu pensamento é algo que acontece dentro da existência. Isso quer dizer, para o meu pensamento existir, é necessário que a existência exista. Mas a existência depende do meu pensamento? Não, apenas o conhecimento que eu tenho dela depende do meu pensamento. Por quê? Na hora em que eu digo que o meu pensamento... Voltemos ao Descartes. Na hora que eu digo que o meu pensamento existe, eu estou atribuindo ao meu pensamento uma característica que o transcende, que vai além dele, que é a existência. Mas eu posso dizer o mesmo da existência? que ela, na hora que eu a afirmo, ela está afirmando o meu pensamento? Não, porque daí um desses conceitos seria transcendente ao outro e o outro seria transcendente ao um. Isso não é possível. Então isso quer dizer, eu afirmo a existência como transcendente ao meu pensamento. E afirmo o meu pensamento como parte da existência. Se nos espreme, alguém nos espreme, alegando que emprestamos implicitamente uma existência ao sujeito cujo papel é precisamente o de estabelecê-la, responderemos não somente que aí encontramos de novo o círculo característico de toda intuição primitiva, mas que toda a realidade do sujeito, com efeito, consiste num ato, e que ele não participa da existência senão pela realização desse ato. Quer dizer, Kant, se estivesse vivo, ele diria o seguinte: você está atribuindo existência ao sujeito. Mas é o sujeito que, pelo seu pensamento, estabelece a existência, ou conhece a existência. Então ele diz, esse tipo de círculo é característico de toda intuição intelectual. Mas que o sujeito, ele só existe pelo ato do pensamento. E existe enquanto sujeito somente naquele ato. E se ele dissesse que a existência se resume, né, a este ato, então o conceito de existência estaria esvaziado de todo o seu sentido. Porque seria a mesma coisa que dizer, eu penso, logo eu penso. E não, eu penso, logo eu existo. Para que eu diga, eu penso, logo eu existo, é necessário que esse conceito de existência transcenda o pensamento. Eu estou atribuindo ao pensamento uma característica que é maior do que ele. Mas eu não posso, na mesma hora, inverter a coisa e dizer que a existência depende do meu pensamento. Né? Senão seria o pensamento que transcenderia a existência. Se não existe nenhum termo ao qual não seja preciso atribuir a existência, tão logo ele tenha sido corretamente qualificado, vê-se claramente como a extensão da existência é infinita. A existência se aplica a absolutamente tudo, inclusive a tudo aquilo que exista somente como pensado. Porque se eu crio um conceito e eu o defino, bom, esse conceito começou a existir. Ainda que seja o conceito do dragão verde com bolinhas cor-de-rosa. Mas daí concluímos, aplicando um célebre axioma lógico, que ela não pode ter nenhuma compreensão. O que é compreensão? Conjunto de traços definidores. Ele diz, seria assim se o ser fosse uma noção puramente lógica. Essa é uma das maneiras de definir, em lógica, definir o ser em lógica. É o gênero mais geral que existe, é o gênero de todos os gêneros. Então você tem as espécies estão contidas em gêneros, e todos os gêneros estão contidos no ser. Mas isto é um artifício lógico. A maneira de você explicar é o conceito do ser em lógica. Né? Mas o conceito do ser não pode ser o próprio ser. Nós já vimos por quê. Portanto, é necessário que o ser contenha algo mais que o seu mero conceito lógico não abrange. E este algo não pode ser, vamos dizer, enquadrado logicamente. Por quê? Porque ele é um dado de experiência. Ele pertence ao reino dos fatos e não ao reino dos pensamentos. Ora, se é somente por sua participação no ser que cada termo adquire direito de cidade no universo, isto é pela participação no ser que um termo deixa de ser somente um termo, uma palavra, para ser uma coisa. Se a diferença entre o termo e a coisa é que a coisa existe, é que ela tem o ser, como não considerar a sua compreensão, a compreensão deste ser, como uma limitação da compreensão do ser puro? Ou seja, todos os traços que definem um determinado termo, e a coisa a que ele se refere, são uma limitação do conceito geral do ser. Ou seja, ele tem somente algumas das características do ser e não todas elas. Senão, uma laranja não seria uma laranja e ela seria o ser puro. Quando definimos um ser particular, de bom grado, esquecemos o liame que o liga ao absoluto e consideramos somente suas propriedades. Assim, fazemos dele um fenômeno. Ou seja, do conjunto infinito das qualidades que definem o ser, eu separo algumas e digo que isso define uma laranja, isso define um gato, etc, etc. Se eu não tivesse nenhuma noção do ser ou da existência, eu não poderia fazer isto. Ainda que esta noção não possa ser enunciada na sua compreensão, no seu conteúdo. Na realidade, o seu ser é constituído pelo conjunto das suas propriedades, por aquelas que conhecemos e por aquelas que não conhecemos. Importa somente notar que o entendimento não as cria, ele as encontra. Ele as encontra o quê? Nessa experiência fundamental da existência, a presença total. Isso quer dizer que o ser se constitui, vamos dizer, das qualidades que nós conhecemos e das que nós não conhecemos. Ele as encontra, ele admite que elas estão estabelecidas primitivamente e, sob esse aspecto, o ser é o conhecimento que se supõe completado antes que ele tenha começado e para que possa sê-lo. Ou seja, supondo-se que conhecêssemos o ser na sua inteireza, não é isso? É isto que é o ser em si mesmo. Nós não vamos chegar a conhecê-lo na sua inteireza, tá certo? Mas, como nós acabamos de dizer, ele contém aquilo que nós conhecemos e aquilo que nós também não conhecemos, tá certo? Então, supomos que o ser abrange em si todo e qualquer conhecimento possível. Não é isto? O que quer que possa ser conhecido é porque existe de algum modo. Então, se tudo pudesse ser conhecido, isto é que seria precisamente o ser. De onde nós podemos tirar uma outra linha de investigações, que não está abrangida aqui, tá certo? Que nos diria o seguinte: se o ser abrange todo conhecimento possível, ele abrange também o poder de conhecer. E se esse poder de conhecer abrange todo o conhecimento possível, é porque este poder é ilimitado. Isso quer dizer que o poder só pode ser concebido, nesse sentido, como uma subjetividade universal, não como uma mera coisa. E é por isso mesmo que na Bíblia diz, quando Moisés pergunta quem ele é, ele diz: eu sou o eu sou. É a mesma coisa que dizer que o ser é um eu. Ele não é uma coisa. Se o ser fosse uma coisa e o único, vamos dizer, elemento conhecedor, cognoscente, fôssemos nós mesmos, então o ser só poderia ser concebido como uma coisa que não tem nenhum conhecimento de si mesma. Como uma pedra não tem conhecimento de si mesma. Mas como ela pode não ter conhecimento de si mesma se nós temos o poder de conhecer e se nós estamos dentro do ser? Então, isso quer dizer que existe consciência no ser? Claro que existe. Eu tenho consciência, eu estou dentro do ser, portanto, existe isto no ser. Mas é somente no termo do conhecimento discursivo que o ser pode aparecer sob a forma de uma soma. Antes das operações do entendimento, o ser é uma unidade ativa. Ele é o todo, isto é, um termo cuja compreensão e cuja extensão se confundem. O que é extensão? São todos os entes que contêm aquele traço que está contido na definição. Ora, todos os seres reais, aparentes, possíveis, imaginários, etc., etc., etc., estão todos contidos no ser. É? Portanto, qual é a compreensão, qual é o conteúdo do conceito do ser? Todos os seres que ele abrange. E todas as qualidades que definem cada um desses seres. Portanto, no ser, a sua compreensão e a sua extensão se identificam. Após o conhecimento, o ser torna-se um total. Um termo cujo conhecimento é construído, que permanece uma multiplicidade de determinações e cuja fenomenalidade marca o hiato que separa sua essência do conhecimento que temos dela. Por uma série de etapas, o entendimento tende a reunir, sem jamais chegar a tanto, o ato pelo qual o pensamento, para se estabelecer a si mesmo, deveria estabelecer o todo, onde, desde o seu primeiro procedimento, ele insere o seu ser limitado. Ou seja, após, vamos dizer, o ato do conhecimento se completar, então você encara o ser como um conjunto de determinações que você pode expressar, tá certo? Mas como você sabe que o ser não termina ali, você tem ali o hiato entre o ato do seu pensamento e o todo dentro do qual esse ato aconteceu. Está entendendo? Então, tudo isso aqui estava já na primeira tese do Lavelle, e ele não vai modificar isso em absolutamente nada, né, até o fim dos seus dias. Mas notem que aqui aparece, vamos dizer, uma das características fundamentais, da, vamos dizer, por assim dizer, da personalidade intelectual do Louis Lavelle, que é uma tensão extrema entre o ato do pensamento, o ato do conhecimento, não é isso? E o objeto ao qual, o objeto ou o conteúdo ao qual ele se refere. E, portanto, uma atenção extrema, uma concentração extrema no caráter dialético dessa relação. Ele nunca deixa isso escapar. Ou seja, existe uma dimensão que é o pensamento do Louis Lavelle. Existe outra dimensão que é a experiência do ser, conforme ela apareceu a Louis Lavelle. Este ato está dentro do ser, mas o ser, embora só chegue ao conhecimento dele por este ato, não está limitado a esse ato. Sempre tem algo que está para lá, sempre tem um transcendente, né? Ele não perde isso de vista um único minuto. Então, esse trânsito entre o conhecido e o desconhecido, essa tensão permanente do conhecido e o desconhecido, seja quando ele está discorrendo sobre o conceito do ser, ou seja quando ele está falando de qualquer emoção humana, digamos, o medo ou a tristeza, isso nunca escapa dele. Ou seja, ele nunca se fecha dentro do seu próprio discurso lógico, porque ele sabe que esse discurso lógico é um ato que ele está praticando dentro da esfera infinita do ser, que ao mesmo tempo o está chamando para reparar em outras coisas que não fazem parte desse pensamento, não fazem parte desse ato, mas que interferem nele de algum modo. Tá certo? Então, isto aqui para mim é o suprassumo da perfeição da mente filosófica. Quer dizer, é aquela que não se deixa arrastar pela necessidade lógica interna do seu discurso, mas sabe que esse discurso transcorre dentro de uma esfera inabarcável do ser, que a está continuamente realimentando. Quer dizer, essa característica você vê em muitos filósofos, você vê isso em Aristóteles. Ele está falando uma coisa, mas ele sabe que tem um outro aspecto que não está abrangido naquilo e que pode ser contraditório com aquilo. Você vê isso em Aristóteles, você vê em Platão, você vê em Santo Tomás, você vê no Schelling, todos grandes filósofos são assim. Ao passo que os menores são os caras que gostam de argumentos abstratos e se deixam arrastar pelo seu argumento abstrato, ou se desinteressam, vamos dizer, do cenário universal onde esse discurso lógico está transcorrendo. Então, isso quer dizer que o Louis Lavelle encarna de uma das maneiras mais perfeitas a noção mesma do que é um filósofo. E é evidente que eu dei este curso não para que vocês imaginem que vocês já conhecem a filosofia do Louis Lavelle porque assistiram o curso, e portanto não precisa ler o restante da obra, mas justamente ao contrário, para estimular vocês a que a leiam pelo resto dos seus dias, como eu mesmo pretendo fazer. Eu sei que dentro de algum tempo eu terei que dar um novo curso sobre Louis Lavelle, tá certo? Porque, vamos dizer, a riqueza dessa obra é inesgotável, e ela, cada vez que você a lê, você tem mais e mais e mais inspirações, por assim dizer. Eu acredito que ela escapou da compreensão de muita gente pelo fato de que ela contém uma espécie de unidade de teoria e prática, tá certo? Que a transforma, vamos dizer, de uma aparente exposição teórica, tá certo? Também num método que tem que ser praticado, né? E num método que não pode ser praticado sem um ato de vontade, que sem, vamos dizer, a aceitação de todas aquelas, vamos dizer, condições que essa experiência inicial do ser nos impõe. Essa aceitação, ela não é obrigatória. Você pode escapar dela. Quer dizer, você pode querer se interessar apenas por aquele círculo que o seu discurso abrange. E você, então, como um avestruz, você entra dentro do buraquinho que você mesmo cavou e você não se interessa pelo resto. Para o positivismo e para a escola analítica, fechar-se desse buraquinho é a mais alta obrigação intelectual humana. E as pessoas se dedicam a isso com uma devoção verdadeiramente comovente, né? Na base assim, eu não quero saber de mais nada, eu quero saber apenas do que eu sei, ou do que eu posso saber usando os mesmos métodos que eu já venho empregando há muito tempo. Então, isso aí é claro que isso é a antifilosofia, porque o objetivo deste esforço é apenas gerar um discurso coerente, tá certo? E que possa adquirir, por assim dizer, uma validade intersubjetiva, validade para uma comunidade, para um consenso comunitário, tá certo? Consenso comunitário que se identifica, evidentemente, com uma parcela da comunidade universitária, tá certo? E que, então, se afirma como um poder, né? E o poder que se manifesta, sobretudo, na distinção entre o conhecimento permitido e o conhecimento proibido, ou seja, as perguntas proibidas, né? E nós não podemos esquecer que a filosofia já surge com Sócrates como uma espécie de violação desse princípio. Quer dizer, o que o Sócrates vai perguntar é justamente o que as pessoas não perguntavam. Aquilo que escapava, vamos dizer, da cosmovisão, por assim dizer, estabelecida e oficial. Ora, se a filosofia aparece justamente como essa perfuração do muro das perguntas proibidas, não faz sentido, depois de 2.400 anos, transformá-la exatamente no oposto, isto é, na construção do muro das perguntas proibidas. É por isso, então, que essa escola, essa corrente, onde, entre todas, mais até do que o marxismo, merece, da minha parte, o mais profundo desprezo, pouco importando os avanços técnicos que eles tenham feito aqui ou ali, porque isso é realmente a antifilosofia, isso é o inverso da filosofia, como vê no meu título, Filosofia, isso é o inverso. O Também é importante você notar que, desde o início, a filosofia do Louis Lavelle exige do seu leitor o recurso permanente à sua experiência pessoal mais profunda e à sua disposição de confessar que sabe aquilo que sabe, que viu aquilo que viu, que sentiu aquilo que sentiu e que quer aquilo que quer. Ora, esta é uma atividade que só pode ser desempenhada por seres humanos concretos de carne e osso, não por papéis sociais. Né? Ou seja, não é enquanto professor de filosofia, não é enquanto portador de um título de mestrado, ou enquanto doutor que você vai fazer isso. Tem que ser a pessoa real. Ora, o conjunto, vamos dizer, dos papéis sociais que definem as profissões servem exatamente para o contrário, para proteger o indivíduo contra a exibição da sua pessoa real. Quer dizer, num círculo profissional, todos falam enquanto profissionais, apenas. O seu depoimento pessoal não tem validade, tá certo? E não tem entrada ali. Quer dizer, que o indivíduo só pode dizer aquilo que possa ser conferido, não pelo testemunho real de pessoas concretas, mas pelos códigos que validam o exercício profissional. Isso quer dizer que, nesse sentido, a filosofia nunca pode ser uma profissão, ainda que ela possa se utilizar de uma profissão como instrumento ocasional, tá certo? Para se viabilizar em tal ou qual contexto social. Então, sendo de observar que alguns dos maiores filósofos de todos os tempos não foram filósofos profissionais. Leibniz nunca foi um filósofo profissional. Ele era um diplomata de profissão. Karl Jaspers era um médico psiquiatra, não um filósofo profissional. E Sócrates era um soldado aposentado e não um filósofo profissional. Isso. Nós podemos dizer que quem inventou a profissão filosófica foi Aristóteles, na hora que ele funda o Liceu. Tá certo? Evidentemente, com a melhor das intenções. E sem que ele pudesse, nesse instante, prever que as instituições do tipo do Liceu se transformariam mais tarde num meio de estrangulamento da profissão filosófica. O meu amigo Antônio Donato, ele diz que a decadência da filosofia moderna começa, não é na Renascença, como o pessoal diz, mas em plena Idade Média, quando se criam os estatutos da Universidade de Paris e se oficializa, né, a profissão de professor de filosofia. E talvez ele tenha razão, porque você vê aqui, já dentro da escolástica, a própria riqueza da terminologia técnica que eles criaram permitia um diálogo entre profissionais sem o aporte da confissão pessoal. Isso na época não foi um grande problema, por quê? Porque todos os caras que estavam envolvidos ali eram católicos devotos, que estavam habituados ao sacramento da confissão e, portanto, ao exame de consciência, etc., etc., etc. Mas você vê que aí você já tem, vamos dizer, uma divisão. Você tem um andar de baixo, que é constituído pelas pessoas reais, que confessam, comungam, etc., etc., e um andar de cima, que é o diálogo entre os professores, onde toda aquela parte da experiência pessoal já não interessa mais. Quando, então, o establishment universitário se separa das suas raízes na igreja, então, daí, o aporte pessoal desapareceu completamente. A não ser que o filósofo tomasse consciência da situação e fizesse questão de introduzir na sua filosofia a confissão pessoal, não a confissão dos seus pecados, não a confissão sacramental, mas a confissão da sua consciência cognitiva. Descartes faz isso. O livro Meditações de Filosofia Primeira é uma autobiografia espiritual, de algum modo. Só que você vê que isso já tinha saído de tal modo, já naquela época já tinha saído da perspectiva cultural, que o próprio Descartes se confunde. Ele começa aquilo como uma narrativa de experiências pessoais e, num certo ponto, ele transforma numa dedução abstrata. Até o momento que ele encontra o cogito ergo sum, é uma autobiografia. Daí para dentro é uma dedução que ele faz a partir do conceito abstrato do eu pensante. E ele continua acreditando que ele está fazendo um depoimento pessoal quando já não é mais. Quer dizer, um verdadeiro retorno na confissão pessoal, você só verá no século XIX com um tipo absolutamente extravagante e estranho ao meio universitário europeu, que foi o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. Né? Que ele percebe de novo que não é possível nenhuma penetração filosófica mais profunda sem, vamos dizer, a presença da consciência pessoal que está falando. E, mais tarde, quando aparece o próprio Louis Lavelle, aí que você vê que este sinal dado por Kierkegaard será ouvido pela primeira vez. É claro que depois a própria filosofia denominada existencialista tomou vários rumos diferentes, e em muitos casos foi terrivelmente infiel a isto. Por exemplo, quando você lê as memórias de Jean-Paul Sartre, as palavras, ou você lê o livro A Náusea, você vê que toda aquela suposta experiência interior é forçada e hipostasiada, ela não é verdadeira. Ela é simples, ela é tão hiperbólica que ela não corresponde, vamos dizer, a nenhuma experiência pessoal. Por quê? Porque nela está enfatizada, vamos dizer, a noção da angústia e do negativo, está enfatizada de tal modo, aquilo é tão hiperbólico, que não pode corresponder à realidade. Isso é, se a vida interior do Jean-Paul Sartre fosse como ele está descrevendo ali, tá certo? Ele não seria capaz de escrevê-la. Ele não teria ânimo para isso. Tá certo? Então você vê de novo ali a separação. Bom, aqui está o personagem que eu estou descrevendo, e aqui por trás está o escritor, né, que não está comprometido com isto. Mais tarde, a dissolução do existencialismo do Sartre dentro do corpo do marxismo, tá certo? Que é uma filosofia uniforme para militantes, já mostra que esse princípio, vamos dizer, esse começo, essa raiz existencialista do Jean-Paul Sartre é muito fraca e acaba sendo absorvido por uma força dominante. Mas, apesar de tudo isso, o que se conquistou nesta época da filosofia, que foi, digamos, entre 1910 até os anos 50, 60, é uma coisa preciosa que tem que ser reconquistada urgentemente. Se você comparar, vamos dizer, a riqueza da filosofia na primeira metade do século XX com a segunda, é assim, é uma queda acachapante. Na primeira metade, o diálogo era intenso, as pessoas compreendiam que umas compreendiam o que as outras estavam dizendo, tá certo? E a sinceridade das ideias era uma coisa bastante notável. O que desaparece depois, sobretudo depois da Segunda Guerra, justamente quando, vamos dizer, a profissionalização da filosofia se estende universalmente. Então, isto quer dizer que se nós podemos fazer o que estamos fazendo neste curso, é porque isso é feito à margem da instituição universitária e sem compromisso com ela. Não digo que fosse impossível fazê-la dentro se ninguém percebesse que o sujeito está fazendo isso. Porque se percebesse, ia ficar uma coisa tão desequilibrada e tão inconveniente que logo tentariam dar cabo do sujeito ou se livrar dele, tá certo? Ou então teriam que ceder a ele. Então seria um conflito de qualquer maneira e não vale a pena perder tempo com esse conflito. É melhor fazer direto as coisas sem passar por essa máquina de transformar seres humanos em cachorro-quente, ou em chiclete. Então, muito bem. Com isto, nós aqui encerramos esse curso com o apelo de que vocês continuem lendo Louis Lavelle. Aqueles que não leem francês podem usar o método Pinsler, que em um mês você estará lendo, tá certo? Evidentemente com um dicionário, tá certo? E eu não conheço nenhuma tradução boa do Louis Lavelle, tá certo? Onde as melhores ainda são muito, muito deficientes. Estas mesmas que eu fiz, para, não para publicação em livro, mas para este curso aqui, elas deixam muito a desejar. Então, é isso. Se tiverem... fazemos uma rodada de perguntas depois ou não? Bom, fazemos um intervalo de 10 minutos e depois perguntas, tá bem? Então vamos lá, aqui tem várias perguntas que foram enviadas por escrito, outras que podem ser formuladas aqui mesmo pelos presentes. Vou primeiro responder algumas das que estão aqui. Tem algumas perguntas que são realmente muito importantes. O Carlos Alberto me enviou uma pergunta sobre a questão do pragmatismo brasileiro, e a coisa toma um pouco o tom até de uma consulta existencial pessoal. A sua pergunta é muito longa e ela nos levaria para longe da questão Lavelle. Então eu peço que você me envie novamente essa pergunta na aula regular do Seminário de Filosofia, tá bem? Mas muito bem, aqui Alexandre Magno pergunta: vi várias referências a Louis Lavelle como existencialista, isso seria exato? Mas ainda existe realmente uma corrente filosófica chamada de existencialismo? Pergunto isso porque parece ser bastante artificial colocar na mesma categoria pensadores tão díspares quanto Kierkegaard, Sartre e Gabriel Marcel. Muito bem, o que caracteriza de modo geral os pensadores dessa escola é que eles colocam o problema da existência humana no centro das suas preocupações. Mas partindo daí, eles tomam direções tão, tão diferentes que não faz sentido você considerá-las uma escola. Você pode dizer que há, por assim dizer, um estilo, uma questão inicial, e que o interesse por essa questão inicial, de certo modo, os distingue, né, dos outros, mas não constituem uma corrente no sentido em que constitui, por exemplo, né, o marxismo ou a filosofia analítica, né? Inclusive, você pode dizer que uma boa parte da obra do Louis Lavelle foi feita em resposta ao existencialismo do Sartre. Isso foi, para o Louis Lavelle, foi um estímulo negativo muito poderoso. Então, bastaria isso aí para você perceber que não há efetivamente uma escola ou uma corrente. Há um vago estilo existencialista. De modo que tanto faz você chamar o Louis Lavelle de existencialista ou não, vai dar na mesma. Isso depende apenas do critério que o historiador da filosofia use. Tá certo? Você pode, por uma questão de facilidade, se aproxima pela afinidade das questões tratadas, né? Desses pensadores, por exemplo, Gabriel Marcel e René Lessène foram pessoas muito, assim como na Itália o Michele e Federico Sciacca, foram pessoas muito próximas do Louis Lavelle, amigos pessoais dele. Mas isso não quer dizer que a filosofia deles tivesse algum parentesco. É isso. Em especial, você vê, Gabriel Marcel era um pensador tipo fragmentário. Ele tem vários começos, ele vai para uma direção, vai para outra, tenta uma coisa, tenta outra. Ele jamais teve esta coisa assim sistêmica e abrangente como o Lavelle. Eu acho, a rigor, o Lavelle inclassificável. É uma escola por si mesmo. Não vejo nada que se possa comparar. Depois, o sujeito foi chamado de o Platão do nosso tempo, de bom, onde é que você vai enquadrar o Platão se não no platonismo? Tá certo? Então o Lavelle só pode ser classificado no lavelismo. Tá entendendo? Carlos Lopes pergunta: o Erich Wöglin, no livro Anamnese, na carta que escreveu Alfred Schütz sobre os motivos de ter se afastado de Husserl, diz que, por ter achado a ideia do ser centrada no sujeito-objeto, um tipo de niilismo e afastado do transcendente, decidiu voltar à filosofia clássica dos gregos. E muito bem, quer dizer, esse problema também foi percebido pelo Louis Lavelle, mas foi percebido muito antes e trabalhado de uma maneira muito mais profunda. O Erich Vogel, o foco central da atenção dele definitivamente não era esta questão. Ele simplesmente, na filosofia do tempo dele, inclusive a fenomenologia, ele buscava apenas instrumentos que ele pudesse aplicar nas análises históricas e de ciência política, que eram o que realmente lhe interessava. E logo ele percebeu que esta dicotomia sujeito-objeto não era satisfatória, né? Mesmo porque você, partindo desta dicotomia, você ia ter que tomar um partido ou outro, como Husserl, nos tempos finais, acabou criando um tipo de filosofia idealista, no qual a consciência é tudo. Eu não tenho certeza de se esse famoso idealismo do Husserl, né, era realmente uma tomada de posição filosófica ou apenas uma hipótese na qual ele estava trabalhando. Porque ao mesmo tempo em que ele adere, entre aspas, a uma filosofia idealista, ele também abre o seu pensamento para uma dimensão histórica no livro A Crise das Ciências Europeias. Então, também acho difícil enquadrar o Husserl como idealista, mas que esse problema existe na fenomenologia, existe. Tá certo? Então, a fenomenologia tem lá os seus limites. Douglas Pelagatti pergunta: quais as implicações da crítica de Hume à causalidade para uma filosofia alicerçada no ser? Bom, claro, a partir do momento em que Hume nega a existência da causalidade, toda a possibilidade de uma metafísica está negada. Mas acontece que essa crítica simplesmente não é válida. Ela é uma pegadinha, uma pegadinha lógica. Então ele diz que quando nós vemos um processo qualquer se desenrolando, nós vemos somente os seus episódios separados e nós os juntamos pela ideia de causa. Não é isso? Eu digo, não, a mim parece ao contrário. Quer dizer, você vê um processo uno, processo integral, e você o analisa em partes. Quer dizer, quem fez a separação foi você. A separação, na realidade, não existe. Então, ele simplesmente está descrevendo esse processo ao contrário. A história da bola de bilhar, aí eu vejo uma bola de bilhar mexendo, daí eu vejo um segundo movimento, uma segunda bola, e daí eu uno os dois por uma coisa de causa. Eu digo, peraí, aonde que termina o movimento da primeira bola e onde começa da segunda? Você não vê isso. Isso é uma coisa instantânea, você não repara. Então você viu um processo inteiro que envolvia duas bolas, e daí você o separa analiticamente no movimento da primeira bola, no movimento hipotético da primeira bola, no movimento hipotético da segunda. E daí depois que você o separou, você não consegue juntar mais. Mas quem separou foi você. Então, de verdade, é um simples erro de observação. O que nós denominamos causa é simplesmente, vamos dizer, o início do processo. Tá certo? Ele chamando de consequência o seu fim. Mas se a causa estiver totalmente separada da sua consequência, não haverá consequência alguma. Portanto, o que vai definir o processo causal é a unidade do percurso, né? Então, eu não acho que essa crítica tenha implicação nenhuma. Na época pareceu uma coisa fulminante, né? A mim parece que o Hume é um caso extremo de paralaxe cognitiva, porque ele negava na teoria tudo aquilo que ele acreditava na prática, e havia um abismo entre as duas coisas, de modo que quando ele usava todo este maquinário lógico para impugnar a noção de causa, a noção de sujeito, a noção de consciência, etc., etc., ele depois restaurava tudo isto por uma espécie de filosofia do senso comum. Então ele diz, tudo isso que nós não podemos provar, logicamente, nós temos que acreditar nisso por causa da autoridade, do senso comum, da tradição, etc., etc. Então, o Hume é conhecido apenas pelo seu ceticismo, mas isso é só metade do Hume. Ele não negava o conhecimento, ele aceitava o conhecimento, mas ele aceitava por motivos irracionais. Você seria antes um irracionalista, coisa assim. Para o Kant, essas críticas foram muito impressionantes. Decidiram, por assim dizer, a carreira, o destino intelectual do Immanuel Kant. Mas nós não temos que fazer o mesmo. Eu não acredito que essas críticas sejam realmente sérias, como eu não acredito que nenhuma objeção séptica jamais seja séria. É tudo pegadinha, lógico. Não é isso? Então, é o tal negócio. Se você é o tipo definido pelo Nagel, quer dizer, o sujeito que gosta de argumentos abstratos, você vai se envolver nessas coisas e ficar o resto da sua vida discutindo. Mas isso não é filosofia. Desde o tempo de Sócrates, você vê que o exercício da filosofia, ele começa, quer dizer, com a confissão e com a expressão correta da experiência, a expressão mais sincera e mais exata da experiência. Os argumentos abstratos vêm depois, tá certo? E são só elementos auxiliares na persuasão filosófica. Você vê que Sócrates, nos diálogos, ele não tenta provar coisa nenhuma, ele simplesmente sugere às pessoas que se investiguem, que examinem a sua experiência e tire as suas conclusões. O desejo de provar é uma coisa que só pode aparecer posteriormente. E, vamos dizer, a prova não faz parte da filosofia. Isso é que é importante. Uma filosofia muito boa pode vir sem prova nenhuma. E uma idiotice pode vir carregada de prova. A filosofia ela é a busca da unidade do conhecimento, da unidade da consciência e ponto final. E vice-versa. Né? Ela não é uma atitude, vamos dizer, de persuasão pública. De você convencer ninguém de coisa nenhuma. Não é isso? Embora algumas possam incluir esse elemento da prova. Como Leibniz, por exemplo. Para Leibniz, a prova é uma coisa essencial, mas é o jeito dele, ele não é obrigado a fazer isso. Então, Maurício Sombrio pergunta: posso dizer então que tudo que tem nome existe? Sim, não basta o nome, é necessário um conceito. E tudo aquilo que tem um conceito existe, pelo menos enquanto conceito. Agora, se for o nome de uma coisa que não tem nem conceito, existe enquanto nome. Vamos ver o que mais aqui. Eu acho que é isso. Carlos Lopes pergunta: o professor Cláudio Upiano, da UFRJ, já falecido, numa palestra sobre liberdade em Spinoza, diz que Deus seria o único verdadeiro livre, pois não é coagido por nenhuma força que vem de fora. Todos que são coagidos por força que vem de fora não seriam livres. Eu acho que isso está perfeitamente exato. Na verdade, Deus só pode ser concebido como liberdade absoluta, né? E como, vamos dizer, uma subjetividade livremente criadora, sem limites externos de espécie alguma. Ao passo que Spinoza tenderia mais, vamos dizer, um determinismo universal, dizendo, ou você é livre ou você não é livre. Ele não tinha a noção da participação. Quer dizer, a noção da liberdade humana, ela não decorre de nenhuma premissa filosófica. Ela é um dado de experiência. Não é isso? Você pode tentar fugir dela mediante argumentos deterministas ou hipóteses deterministas. Você pode dizer assim: e se tudo o que eu estou decidindo agora já foi decidido de antemão, etc, etc. Eu digo, bom, você pode pensar esta hipótese, mas você pensa porque você quer pensá-la. Então, até para isso, você precisa exercer sua liberdade. Né? Quer dizer, quando você entra... Veja, quando você entra no campo dos argumentos, você se afastou enormemente do campo da experiência. Só pode ser objeto de argumento aquilo que já tem um conceito estabelecido, estável, tá certo? E que pode, portanto, ser objeto de raciocínios. Mas quando você entra na esfera do raciocínio, da prova, você não está mais depondo, você não está mais dando o seu testemunho. Entendeu? E a filosofia se constitui basicamente do encontro entre testemunhos, que tem que ser testemunhos sinceros e verdadeiros. Se você entra no campo da discussão ou da polêmica, você escapou disso aqui. Por isso que Platão explica que você pode usar, vamos dizer, um método polêmico ou erístico, tá certo? Na discussão com outras pessoas, mas no círculo dos filósofos você usa, diz ele, de um método mais suave e puramente dialético, que então é uma espécie de intercâmbio entre testemunhos. Quando entra no campo do prove aquilo que você disse, então você entrou na polêmica pública, você entrou na erística. Porque, evidentemente, todas as provas do que quer que seja, elas são eternamente contestáveis. Sempre é possível levantar mais uma objeção e mais outra, e mais outra, e mais outra, e mais outra, e mais outra. Quer dizer, se você precisa de uma prova definitiva de algo, é porque você não tem a experiência pessoal daquilo. Então, a coisa tem de lhe ser imposta de fora por uma necessidade lógica. Não é isso? E essa necessidade lógica, ela tem uma capacidade de persuasão limitada. Vai funcionar para algumas pessoas e não. Você sempre pode topar com, vamos dizer, com a má vontade. Então, todo esse campo, vamos dizer, dos argumentos abstratos, tudo isso é de uma chatice, de uma esterilidade sem fim. Agora, se você está, como diria Platão, você está entre amigos que não tem motivos para mentir uns para os outros, tá certo? Você, ninguém está tentando passar a perna em ninguém, ninguém está tentando tomar dinheiro do outro, ninguém está tentando te boicotar na profissão, vocês estão sinceramente buscando a verdade. Então, se trata de seres humanos reais, com uma experiência interior real e que são capazes de expressá-la. E isto é, em filosofia, isso é tudo o que interessa. Quer dizer, a forma mais própria do pensamento metafísico não é uma tese a ser demonstrada, é a meditação. E o que é a meditação? É você recuar da sua experiência até as condições mais básicas que a tornaram possível. Então, a primeira coisa que você tem que ter é uma expressão adequada da experiência. E depois você precisa ter, vamos dizer, a reflexão, quer dizer, você se dobrar de novo sobre aquilo, quer dizer, você vai examinar aquilo de novo, rastreando a origem e fundamento. Ou seja, é uma operação de autoconhecimento muito fina, como mais fina, às vezes, do que se dá numa psicanálise, né? Onde, só que na psicanálise você tem um terapeuta que está guiando você e cortando as asinhas das suas racionalizações. Que é a racionalização? É o ponto onde você, em vez de oferecer o testemunho, você constrói o raciocínio. Na hora, né? Então, você tem que voltar e voltar e voltar, falar, não estou conversando com a sua capacidade raciocinante. Eu estou raciocinando, estou falando com a sua memória, né? E com a sua capacidade de se reconhecer e de confessar para você mesmo a verdade que você já sabe. É uma operação muitíssimo mais fina do que qualquer prova lógica. Uma prova lógica pode ser feita por computador, sem nenhum senso de responsabilidade. Mas esta, para assim dizer, anamnese, esse retorno à origem e ao fundamento da possibilidade da sua experiência, só pessoas altamente responsáveis e sérias podem fazer. Porque envolve, é isso que diz o Lavelle, envolve sempre uma tomada de posição moral. Quer dizer, ou você quer a verdade ou você não quer. Você está aqui só para discutir, tá certo? Está aqui para me impor a sua opinião, ou você está aqui para se conhecer, aprofundar a sua noção da realidade. Portanto, é evidente que as pessoas que se dedicam a esses dois tipos de atividades são pessoas completamente diferentes. Quer dizer, a ideia, a busca da prova é sempre a busca de uma autoridade. E a autoridade só pode ser exercida sobre outras pessoas, não é sobre você mesmo. Não é isso? Tanto que você pode encontrar provas lógicas dificilmente refutáveis de coisas nas quais você não acredita e que você não vai, pelas quais você não vai assumir a mais mínima responsabilidade. Mas é claro que a maior parte das discussões públicas, e isso é importantíssimo, só envolve mentirosos e farsantes. Em praticamente todos os setores onde você tem uma discussão pública, assim, pela minha experiência, todos estão sempre fingindo e mentindo. Você só vai encontrar discussão séria entre, vamos dizer, um círculo de pessoas muito sérias que estão empenhadas na verdade. Por exemplo, podia haver uma discussão séria entre, sei lá, o René Lessen e o Louis Lavelle, ou Louis Lavelle e Gabriel Marcel. Isso era possível, porque eram pessoas monstruosamente sinceras e monstruosamente sérias no seu empenho de buscar a verdade, com todos os limites que isso possa ter. Mas quando você, quando uma determinada questão chega a ter uma importância pública, é que porque por trás dela existem elementos de interesse humano e de poder e de dinheiro e de temor, etc, etc. E quem consegue permanecer sincero numa coisa desta? Você consegue, se você quiser. Mas certamente aqueles que estão te ouvindo não vão entender o que você disse, mas somente a parte do que você disse que concorda com o grupo dele ou que concorda, no entender dele, com o grupo adversário. Está entendendo? Então, eu vejo, por exemplo, com os meus artigos, se o camarada ele se entende como um sujeito de direita, né, porque você é um católico, tradicionalista, um milico, etc., ele vai entender de um jeito. E se ele é um esquerdista, comunista, ele vai entender do outro. Mas cada um vai realçar, né, ali a parte que lhe interessa como reforço da sua posição ou como antagonismo e ameaça. Nesse, infelizmente, num artigo de jornal, você não pode ficar voltando ao mesmo assunto e dizer, vou explicar isso tudo até os últimos detalhes. Eu posso fazer isso numa aula, mas num artigo não posso. Então, na verdade, eu escrevo esses artigos para o círculo de alunos meus. Em volta, tem pessoas que vão aplaudir, jogar tomate, mas para mim essas duas coisas são a mesma. E de vez em quando, o sujeito que aplaudiu um artigo, de repente ele fica chocado com alguma coisa que eu disse no outro. Porque ele só quer, vamos dizer, a coerência em bloco que permita transformar aquelas ideias numa força argumentativa, numa força publicitária, por assim dizer. O que não é o que me interessa. Então eu não vou fugir da contradição. É claro que num artigo você não pode analisar todos os aspectos de uma coisa. Então você fala um aspecto aqui. O sujeito leu, falou, ah, que legal, isso mesmo. Mas às vezes o negócio tem um outro aspecto que eu vou abordar num outro artigo e que pode ser antagônico com aquele. E daí o sujeito, quando vê isso, fica bravo. O dia que eu disse que o homossexualismo não é antinatural, e o número de pessoas, crentes, católicos, etc., que ficaram revoltados, foi um negócio incrível. E não adianta você explicar. Eu expliquei, falei, esse conceito de natureza, ele tem uma história. Quando um cara do tempo bíblico, do tempo de Platão, falar de natureza, ele quer dizer a ordem divina do mundo. Então, esta ordem divina abrange também os mandamentos. Então, nesse sentido, quando dizia que era antinatural, quer dizer, bom, é contra a vontade de Deus, no fim das contas. E quando hoje se fala de natureza, a natureza é entendida como um campo autônomo, regido por suas próprias leis, que são moralmente indiferentes. Então, se hoje em dia você diz que o negócio é antinatural, você está colocando o indivíduo não contra este ou aquele mandamento moral, né, mas contra a biologia. Isto não faz o menor sentido. Mas ainda depois que eu expliquei, ainda tem gente que continuou brava. Né? E se via que eu tinha razão, ficava mais brava ainda. Então eu falei, peraí, você é contra o homossexualismo? Mas peraí, o que é o fenômeno? Do que se trata? Você quer, por favor, me descrever? Você consegue mais ou menos penetrar na cabeça do sujeito, do homossexual, do transexual, do sadomasoquista, entender tudo, né? Não, então, quer dizer, você não quer saber do que se trata, você já... Você tem apenas uma reação de repugnância, que eu acho perfeitamente respeitável, porque nós temos... Se você tem o direito a gostar de certas coisas, você tem o direito de repugnância, né? Mas, mas é apenas uma reação irracional ao qual você está dando, vamos dizer, uma aparência, uma cobertura, né? Um adorno de argumentativo, né? Você está apenas tomando posição a favor ou contra, né? Eu acho que o impulso sexual positivo ou negativo, eu acho que ele não é uma doutrina, eu acho que ele não é uma teoria. Portanto, se ser a favor ou contra ele, não é a mesma coisa que se ser a favor ou contra uma doutrina. É mais uma, vamos dizer, uma reação pessoal de atração ou de repulsa. Eu também tenho as minhas, mas eu não as considero universalmente válidas. Para buscar, vamos dizer, alguma verdade universalmente válida a respeito, bom, você vai ter que sondar o que, que é. Mas eu tentei fazer algumas descrições fenomenológicas da dialética interna, não do homossexualismo, mas da tal da identidade homossexual. E vi que é um negócio tão encrencado e tão difícil que eu entendo por que esses caras são tão hipersensíveis a críticas, né? Mas foi ao longo de toda a discussão a respeito que houve no Brasil, eu só vi um negro tentando entender do que se trata. Que é eu mesmo. Os outros não querem entender. Eles querem afagos ou porradas. Então, bom, esse aí não é o meu departamento. Às vezes eu posso, claro, dar uma porrada em alguém ou afagar o ego de alguém, mas é uma coincidência. Não é, minha profissão não é essa. Nuno Souza diz, em Deus, essência e existência não estão separados porque ele consiste em existir. Também é impossível pensá-lo como inexistente, pois é impossível conceber que o ser infinito não exista. A noção de Deus, sendo a única cujo objeto é necessariamente existente no sentido ontológico, não é também a única em que necessidade lógica e ontológica são inseparáveis? Não. Em Deus não existe necessidade lógica alguma. Quem matou a charada foi o Fritjof Fromm. Ele disse, a lógica é a ontologia desse microcosmo que é a razão humana. A lógica é uma imagem remota da ontologia na nossa mente. Portanto, em Deus não existem leis lógicas. Para que existissem leis lógicas, seria necessário que existissem na mente de Deus meras hipóteses. Que só são concebíveis como coisas possíveis que não se tornarão reais. Mas Deus tem a força para tornar real qualquer coisa que ele pense. Portanto, não existem leis lógicas da mente de Deus, são as leis da ontologia dele, são as leis do ser. É a autoconstituição do próprio ser. Tá certo? E a lógica é uma pálida imagem disso na esfera do discurso humano, ou seja, a coerência do discurso. A busca da coerência do discurso, ela reflete o quê? A necessidade de uma honestidade no intercâmbio das ideias. A necessidade dessa honestidade, por sua vez, deriva da crença comum de que existe uma verdade a ser encontrada e que pode ser compartilhada por várias pessoas, tá certo? Então, a lógica nasce de uma necessidade moral e se transforma numa técnica depois. Mas a lógica é um negócio puramente humano, não divino, né? Nesse sentido, não seria correto dizer que há dentro da lógica uma noção que necessariamente transcende a lógica entendida como mera ciência das relações hipotéticas entre essências? É claro que existe, porque a lógica, o fundamento dela, em última análise, é a própria ontologia, são as próprias leis do ser. Mas essas leis não são internas à lógica. E a lógica pode ser tanto concebida quanto, vamos dizer, uma tradução, uma versão consciente da unidade do ser no plano do discurso humano, ou pode ser concebida como pura unidade interna do discurso humano, sem referência ou sem base ontológica, que é como passou a ser compreendida depois de Kant, com a sua distinção taxativa entre o que é formal e o que é material. Então, por exemplo, Kant só acreditava que só é possível uma ética formal, uma moral formal, constituída de juízos hipotéticos, né? E, portanto, não há uma ética que possa dizer que tal ou qual conduta em si é má, né? E isso aí já foi contestado há muito tempo pela própria teoria dos valores, que não foi criada pelo Louis Lavelle, mas a qual ele dedicou alguma atenção no fim da sua vida. Lógica dos valores foi criada por Max Scheler, sobretudo, que é uma ética material dos valores, né? Mas hoje nós sabemos que essa distinção do formal e material, ela não é tão material assim. Depois, ele me pergunta, o próprio Carlos lá pergunta: entendo a tese lavelliana de que não há graus no ser. Como ele explica a diferença entre o ser necessário e o contingente? Isso, ele diz, que faz parte da riqueza maior ou menor, né, do ser, e não da sua existência. Você não pode dizer que o ser necessário existe mais do que o contingente. Isso não se aplica. Ele diz, não há gradações no existir. Uma coisa não pode ser uma mistura de existência e inexistência. O que ela pode, vamos dizer, é, na sua compreensão, isso é, nos traços que a define, ter, vamos dizer, uma maior riqueza, um maior conteúdo, ou menor. Então, por exemplo, a absoluta necessidade de um ser, se faz parte, vamos dizer, da definição dele, o coloca sob esse aspecto acima de todos os seres contingentes. Mas não pode dizer que ele exista mais. Você pode dizer que ele existe infinitamente, ou que ele existe eternamente, e que uma coisa que existiu só por uma fração de segundo, então, é contingente. Mas isso não é graduar a existência, né? E sim graduar apenas os traços que definem, que estão contidos na compreensão, na definição daquele ser. Muito bem, aqui acabaram as perguntas escritas. Alguém aqui tem pergunta? Diga agora o cálice para sempre. Peraí. Vem ler a pergunta aqui, porque senão não vai dar certo. Essa própria palavra prova, quer dizer, no sentido assim, de estabelecer relações definitivas dentro da lógica e da matemática, é uma coisa. Agora, se entender prova, né, dentro do sentido da existência, seria o fato de provar. Provar no sentido de experimentar. A palavra prova tem esta ambiguidade. Ela pode ser usada no sentido de experimentar, de tentar, não é isso? Mas, hoje em dia, o uso que se faz, né, a não ser, por exemplo, um provador de vinho, é por experiência e não por argumentação, tá certo? Em geral, se usa a palavra prova no sentido, vamos dizer, da formalidade lógica, quer dizer, de que as consequências se deduzem necessariamente das premissas. Na verdade, eu pensar, todo conhecimento científico é uma tentativa de você passar do reino puramente empírico, quer dizer, do reino dos fatos experimentados, para o reino da necessidade lógica. Quer dizer, está subentendendo que uma parte dos fatos da experiência tem entre si nexos causais necessários. Ainda que essa necessidade seja, não seja às vezes uma necessidade absoluta, mas uma necessidade relativa de tipo probabilístico. Se você diz que há 70% de probabilidade que tal coisa aconteça, os 70% por si mesmo são absolutamente certos, mas considerados no conjunto, são relativos. Tá certo? Então, embora a ciência tenha, na maior parte dos casos, de se contentar com uma necessidade relativa, a ideia de necessidade, vamos dizer, é o conceito-chave de todo conhecimento científico. Obrigado. professor, no curso de conhecimento de consciência de mortalidade, pelo que eu me recordo, o senhor disse que um dos objetivos da sua filosofia seria despertar a consciência de mortalidade. Aí eu me pergunto quais são os objetivos da filosofia do Lavelli e se há pontos de conexão entre esse seu objetivo e os dele, quais sejam. Bom, você dizer, a imortalidade é apenas um elemento da compreensão da consciência. É um traço que está nela. E a consciência é imortal. Mas supondo que ela não fosse, é claro que você pode tentar despertar a consciência independentemente da ideia de imortalidade e previamente a ideia de imortalidade. Não é isso? Então, o mais certo seria dizer, tanto o Lavelli quanto este que vos fala, estão tentando despertar a consciência. Né? A descoberta da imortalidade é posterior a isso. Não é isso? Agora, despertar a consciência não quer dizer que, para o Lavelli ou para mim mesmo, a consciência esteja no centro, no topo da realidade, como parecia estar, ou no centro do interesse filosófico, como parecia estar para Husserl, por exemplo, onde ele começa com a noção de consciência e termina com a noção de consciência. Né? E não quer ir além disso, tem medo de ir além disso. Então, a consciência, para o Lavelli, desde o início, é a consciência do ser, não a consciência de outra coisa. Quando o Husserl diz, toda consciência é consciência de algo, não existe consciência vazia. Quer dizer, a consciência não é uma coisa. A consciência é, como diz ele, é uma intenção voltada para alguma coisa. Não é isso? Mas se você pensar assim, existe alguma coisa sem a qual a consciência não pode ter consciência de mais nada, é a existência, é o ser. Só que o Husserl não chega a isso. Quer dizer, a descoberta da imortalidade, para mim, é um dado de experiência que vem muito tempo depois e que não é fácil. Né? Alguma outra pergunta? Não, professora, só pensando em termos didáticos, estou tentando reelaborar a frase do Descartes, penso logo existo, depois da gente ter lido e aceitado Lavelli. É difícil, mas eu tentei fazer assim, ó. Existo. E como penso, sou um sujeito. E não um objeto. Sim. Claro. Não sei se ficou muito sintético demais, mas o fato é o seguinte, o sujeito toma consciência de si como ato. Como ato. Pensamento. Pensamento. Não como coisa. Embora haja elementos de coisa nele mesmo. Portanto, tomar consciência de si é tomar consciência de si como sujeito, portanto, como autor de um ato e não como uma coisa entre coisas. Está certíssimo nesse sentido. Sim. Mais alguma coisa? Bom, muito bem. Então, podemos dar esse curso por encerrado. Eu espero que seja apenas o primeiro de outros cursos que eu possa dar sobre Louis Lavelli mais tarde, e que isso fique como um estímulo para que vocês dediquem um tempo da sua vida, né, ou o resto da sua vida a esta obra, que é, entre todas da filosofia do século XX, a mais, sem dúvida, a mais digna e a mais bela no seu conjunto, né? Um homem que chegou a ser chamado o Platão do nosso tempo não é um qualquer, né? Ninguém mais mereceu isso. Então, Platão foi, no seu tempo, foi o grande revelador da alma humana, o homem que abriu a dimensão da alma humana para a sua época e continuou fazendo isso ao longo dos tempos. Eu tenho a impressão que a filosofia do Louis Lavelli, embora seja bastante conhecida e tenha sido bastante estudada, ela ainda não exerceu, senão, um fragmento, né, da influência que ela merece. Exercer sobre as várias culturas, né? Então, também lembrando que a coisa mais importante desta filosofia é que ela não pode ser simplesmente estudada, ela é como uma partitura de música que você tem que executar, pelo menos na sua mente. Não precisa pegar o piano e tocar, mas você está lendo a partitura, você está ouvindo interiormente, você está realizando aquilo. Quer dizer, a filosofia do Lavelle é uma coisa para ser, que só é compreendida por quem a realiza, e só a realiza quem aceita esta proposta inicial. Quer dizer, a consciência não é algo que possa funcionar por si mesmo. Você não pode ter consciência inconscientemente. Quer dizer, ela exige uma aceitação e um compromisso, ao contrário de tantas outras filosofias que só podem ser aceitas se você não se compromete, tá certo, com a sua própria consciência. Tá certo? Então, encerramos por aqui. Muito obrigado a todos. E, a graça de Deus, faremos algum dia um outro curso sobre isto mesmo. Tá bom? Tá bom.